Ficheiro 48. Foram poucos. Tinham sido levados dois cavalos e três sacas de cereais. Mas os condutores que dormiam com as suas cargas haviam evitado maiores depredações nas carroças, enquanto os soldados tinham conseguido repelir os pretensos ladrões de cavalos. A maior perda parecia ter sido um dos homens. Pensei, assim que deram por falta dele, que deveria ter sido ferido ou morto na refrega. No entanto, uma busca minuciosa na área não conseguiu encontrá-lo. Raptado, disse Daigle contrariado. Bolas, irá custar-me a renda de um mês em resgate. Podia ter sido pior, Daigle, disse Jamie, limpando o rosto à manga da camisa. Pensa no que diria o Colum se tivesses sido tu. Se te tivessem levado, rapaz, eu deixava-os ficar contigo e podias mudar o teu nome para Grant, retorquiu Daigle. Mas a disposição do grupo ficou substancialmente mais animada. Peguei na caixa de suprimentos médicos que havia trazido e alinhei os feridos por ordem de gravidade. Nada realmente grave, constatei com satisfação. O ferimento no braço de Daigle era provavelmente o pior. Ned Gowan tinha os olhos brilhantes e efervescia de vitalidade, aparentemente tão intoxicado com a adrenalina da luta que mal notava o dente arrancado pelo cabo de um punhal mal direcionado. No entanto, tivera a presença de espírito para o guardar cuidadosamente debaixo da língua. Por via das dúvidas, sabe? Explicou, cuspindo o dente para a palma da mão. A raiz não fora partida e a cavidade ainda sangrava um pouco. De modo que arrisquei e pressionei o dente com firmeza no lugar. O advogado ficou bastante pálido, mas não emitiu nenhum som. Grato, lavou a boca com uísque para fins de desinfecção e engoliu rapidamente a bebida. Ao ligar imediatamente o ferimento de Daigle a fim de estancar o sangue, constatei satisfeita que a hemorragia havia praticamente parado quando a desenrolei. Era um corte limpo, mas profundo. Uma camada fina de gordura amarela despontava nas bordas do corte aberto, que penetrara mais de 2 centímetros no músculo. Nenhum vaso sanguíneo importante fora cortado, graças a Deus, mas teria de ser cozido. Verificou-se que a única agulha disponível parecia uma sovela fina usada pelos condutores para remendar arreios. Examinei-a em dúvida. Mas Daigle limitou-se a estender o braço e a virar o rosto. Geralmente não me incomodo com sangue, explicou, mas não gosto de ver o meu próprio sangue. Permaneceu sentado numa pedra enquanto eu trabalhava, os dentes fechados com tanta força a ponto de fazer os músculos dos seus maxilares tremerem. A noite estava a ficar fria, mas gotículas de suor brotavam da sua testa. Em determinado momento pediu-me educadamente para parar por um instante. Afastou-se para vomitar atrás de uma pedra. Depois voltou e apoiou o braço no joelho outra vez. Por sorte, o proprietário de uma taberna resolvera saldar a renda daquele trimestre na forma de um pequeno barril de uísque, o que foi muito oportuno. Usei-o para desinfetar alguns ferimentos abertos e depois deixei os meus pacientes medicarem-se como entendessem. Eu própria aceitei uma caneca no fim dos meus serviços. Bebia toda com prazer e mergulhei grata no cobertor. A lua descia no céu e eu tremia, quer devido à reação, quer pelo frio. Foi uma sensação maravilhosa sentir Jamie deitar-se ao meu lado e aconchegar-me com firmeza nos seus braços, junto ao seu corpo grande e quente. Achas que vão voltar? Perguntei. Mas ele sacudiu a cabeça. Não. Foi o Malcolm Grant e os dois filhos. Foi o mais velho que feri na perna. Já devem estar em casa na cama por esta altura, retorquiu. Acariciou-me o cabelo e disse, numa voz mais suave: Fizeste um belo trabalho esta noite, Sassenach. Tive orgulho em ti. Rolei sobre o meu corpo e passei os braços em volta do seu pescoço. Não tanto como eu. Foste maravilhoso, Jamie. Nunca vi nada parecido. Resfolegou, tentando diminuir o seu próprio mérito, mas achei que ficou satisfeito, mesmo assim. Foi apenas um ataque, Sassenach. Faço isto desde os 14 anos e apenas por diversão, sabes? É diferente quando se está a lutar com alguém que realmente quer matar-nos. Diversão, repeti com voz fraca, sem dúvida. Os seus braços envolveram-me com mais força e uma das mãos que me acariciavam desceu, começando a puxar-me a saia para cima. Claramente, a emoção da luta estava a transformar-se num tipo diferente de excitação. Jamie, aqui não, exclamei, tentando esgueirar-me do seu abraço e puxar a saia para baixo outra vez. Estás cansada, Sassenach? Perguntou preocupado. Não te preocupes, não vou demorar muito. Agora trabalhava com as duas mãos, puxando o tecido pesado na parte da frente. Não, respondi, consciente da presença dos 20 homens deitados a alguns metros de distância. Não estou cansada, é que... Prendi a respiração quando a sua mão, tateando às cegas, encontrou o caminho entre as minhas pernas. Meu Deus, disse ele baixinho, estás escorregadio como limo. Jamie, há 20 homens a dormirem ao nosso lado, sussurrei como se gritasse. Não vão dormir muito se continuares a falar. Rolou para cima de mim, prendendo-me na pedra. Encaixou o joelho entre as minhas coxas e começou a movimentar-se suavemente para a frente e para trás. Involuntariamente, as minhas pernas começaram a ceder. 27 anos de bom comportamento de nada serviam contra centenas de milhares de anos de instinto. Embora a minha mente pudesse objetar a ser possuída numa rocha nua, ao lado de vários soldados a dormirem, o meu corpo considerava-se claramente espólio de guerra e estava desejoso de completar as formalidades de redenção. Ele beijou-me longa e profundamente, a língua doce e irrequieta na minha boca. Jamie, disse, arfando. Ele afastou o quilt para o lado e encostou a minha mão ao seu corpo. Deus do céu, murmurei impressionada a despeito de mim mesma. A minha noção de decência caiu mais um ponto. A luta dá uma tesão enorme. Desejas-me, não desejas? Perguntou, afastando-se um pouco para olhar para mim. Não adiantava negar, com todas as evidências à mão. Ele estava duro como uma vara de metal contra a minha coxa nua. Sim, mas... Agarrou-me com firmeza pelos ombros com as duas mãos. Cala-te, Sassenach, disse com autoridade. Não vai levar muito tempo. Não levou. Comecei a atingir o clímax com a primeira investida forte, em espasmos longos, dilacerantes. Enfiei os dedos com força nas suas costas e permaneci assim, mordendo o tecido da sua camisa para abafar qualquer som. Em menos de 12 estocadas, senti os seus testículos contraírem-se com força e o fluido quente da sua ejaculação. Deixou-se cair lentamente para o lado e ficou deitado, tremendo. O sangue ainda latejava nos meus ouvidos, fazendo eco da pulsação decrescente entre as minhas pernas. A mão de Jamie repousava no meu seio, lânguida e pesada. Virando de cabeça, pude ver o vulto indistinto da sentinela, recostado contra uma rocha do outro lado da fogueira. Educadamente, virara as costas para nós. Fiquei meio chocada ao constatar que não estava nada constrangida. Perguntei-me um pouco indistintamente se estaria pela manhã e depois não pensei mais nada. De manhã, todos se comportavam normalmente, ainda que movendo-se com uma certa rigidez em consequência do combate e de uma noite a dormir nas pedras. Todos estavam de excelente humor, até os ligeiramente feridos. O humor geral melhorou ainda mais quando Dougal anunciou que viajaríamos só até ao bosque, que podíamos ver da nossa plataforma rochosa. Lá, os cavalos poderiam beber água e pastar, e nós poderíamos descansar um pouco. Perguntei-me se essa mudança nos planos afetaria o encontro de Jamie com Horrocks, mas ele não pareceu perturbar-se com a declaração. O dia estava nublado, mas sem chuva miudinha, e o ar era quente. Logo que o novo acampamento ficou pronto, os cavalos foram tratados e os feridos reexaminados. Todos ficaram livres para fazer o que quisessem, dormir na relva, caçar ou pescar, ou simplesmente esticar as pernas, depois de vários dias na cela. Eu estava sentada sob uma árvore, a conversar com Jamie e Ned Gowan, quando um dos homens se aproximou e atirou um objeto para o colo de Jamie. Era a adaga com o cabo trabalhado. — É tua, rapaz? — perguntou. — Encontrei-a nas pedras, hoje de manhã. — Devo tê-la deixado cair na confusão — comentei. — Tudo bem, não sei o que fazer com ela. Provavelmente ter-me-ia ferido se tivesse tentado usá-la. Ned olhou para Jamie com ar de reprovação por cima dos pequenos óculos. Deste-lhe um punhal e não a ensinaste a usá-lo? Não houve tempo nas circunstâncias, defendeu-se Jamie. Mas o Ned tem razão, Sassenach. Devias aprender a lidar com armas. Como viste a noite passada, nunca se sabe o que pode acontecer na estrada. Assim, fui conduzida ao centro de uma clareira e as aulas começaram. Vendo a atividade, vários Mackenzie aproximaram-se para investigar e continuaram ali a dar palpites. Em pouco tempo, eu tinha mais de 12 instrutores, todos discutindo os principais pontos da técnica. Após uma longa e amistosa discussão, chegaram à conclusão de que Rupert provavelmente era o melhor com a adaga e ele assumiu a aula. Procurou um local razoavelmente plano, livre de pedras e pinhas, onde pudesse demonstrar a arte de lutar com adagas. Veja isto, disse. Manteve a adaga equilibrada no dedo médio, quase 3 centímetros abaixo do cabo. O ponto de equilíbrio é onde deve mantê-la, de modo a encaixar-se confortavelmente na sua mão. Experimentei com a minha adaga. Quando a ajustei adequadamente, ele mostrou-me a diferença entre uma punhalada de cima para baixo, com a faca abaixo da mão, e uma estocada de baixo para cima, com a faca acima da mão. Geralmente é preferível o golpe de baixo para cima. De cima para baixo só é melhor quando está a vir de cima, a cair sobre alguém com bastante força. Analisou-me, depois abanou a cabeça. Não, você é uma mulher alta, mas ainda que pudesse atingir o pescoço, não teria força para o perfurar, a menos que o alvo estivesse sentado. É melhor vir de baixo para cima. Ergueu a camisa, revelando uma barriga volumosa e peluda, já a brilhar de suor. Agora veja, disse, apontando para o centro, logo abaixo do externo. Este é o ponto onde deve acertar, se estiver frente a frente. Aponte diretamente para cima e para dentro, com todas as forças que conseguir reunir. Irá direito ao coração e mata num ou dois minutos. O único problema é evitar o externo. Ele vai até mais abaixo do que se pensa, e se o punhal ficar preso nessa ponta mais macia, quase não vai ferir a vítima. Mas você vai perder a arma e ele mata. Murtagh, tens as costas magras. Anda cá para mostrarmos à rapariga como atacar por trás. Fazendo um Murtagh relutante girar nos calcanhares, deu um puxão para cima na camisa encardida para mostrar uma coluna cheia de nós e costelas proeminentes. Enfiou um dedo sob a última costela da direita, fazendo Murtagh guinchar de surpresa. Este é o lugar, nas costas, de qualquer um dos lados. Veja, com as costelas e tudo mais, é difícil atingir alguma coisa de importância vital quando apunhala alguém pelas costas. No entanto, se puder enfiar a faca entre as costelas, isso é diferente. Porém, é mais difícil do que imagina. Mas aqui, sob a última costela, apunhala para cima e atinge o rim. Se conseguir isso, ele cairá morto como uma pedra. Rupert, em seguida, fez-me tentar apunhalar em diversas posições e posturas. Quando ficou cansado, todos os homens se revezaram para agir como vítimas, obviamente achando os meus esforços hilariantes. Obedientemente deitavam-se na relva e viravam-se de costas para que eu pudesse atacá-los de surpresa. Atacavam-me pelas costas ou fingiam estrangular-me para que eu pudesse apunhalá-los na barriga. Os espectadores animavam-me com gritos de encorajamento e Rupert instruiu-me com firmeza a não recuar no último instante. Ataque com toda a força, disse. Não pode recuar, se for a sério. E se algum destes preguiçosos não conseguir sair da frente a tempo, vai ter o que merece. De início, eu estava tímida e extremamente desajeitada. Mas Rupert era um bom professor, muito paciente e bom na demonstração de movimentos. Revirou os olhos com pretensa lascívia quando se posicionou atrás de mim e me envolveu pela cintura. Mas foi muito sério e eficiente ao segurar-me o pulso, para me mostrar como ferir os olhos do inimigo. Dougal sentou-se sob uma árvore, tendo cuidado com o seu braço ferido, e a fazer comentários sarcásticos durante o treino conforme ele progredia. No entanto, foi ele quem sugeriu um boneco como alvo. Dá-lhe alguma coisa onde ela possa enfiar o punhal, disse, quando comecei a mostrar alguma facilidade nos golpes. É um choque a primeira vez. É verdade, concordou Jamie. Descansa um pouco, Cessenar, enquanto eu procuro alguma coisa. Afastou-se em direção às carroças, com dois cavalos, e pude vê-los reunidos, a gesticular e a tirar uma ou outra coisa da carroça. Totalmente exausta, deixei-me cair sob a árvore, ao lado de Dougal. Ele assentiu com a cabeça, um ligeiro sorriso no rosto. Como a maioria dos homens, não se dera ao trabalho de fazer a barba durante a viagem, e uma barba cerrada, castanho escura, emoldurava-lhe a boca, acentuando o carnudo lábio inferior. Então como vão as coisas? Perguntou, não se referindo à minha habilidade com armas pequenas. Bastante bem, respondi cautelosamente, também não me referindo a adagas. Os olhos de Dougal procuraram Jamie, ocupado com alguma coisa perto das carroças. O casamento parece ter feito bem ao rapaz, observou. Nestas circunstâncias é saudável para ele, concordei, um pouco friamente. Os lábios dele curvaram-se ante a entoação da minha voz. E para si também. Um bom arranjo para todos, ao que parece. Particularmente para si e para o seu irmão. E por falar nele, o que acha que o Colum vai dizer quando souber? O sorriso ampliou-se. O Colum? Bem, creio que irá ter o maior prazer em receber uma sobrinha como você na família. O boneco ficou pronto. E voltei ao treino. Era uma grande saca de lã, do tamanho do torso de um homem, com um pedaço de couro de búfalo curtido, enrolado à volta e amarrado com corda. Serviria para eu praticar os golpes de adaga. Primeiro amarrado a uma árvore, à altura de um homem. Depois atirado para cima de mim ou rolado no chão à minha frente. O que Jamie não mencionara é que haviam inserido várias peças planas de madeira entre a saca de lã e o couro, para simular ossos, como explicou mais tarde. As primeiras punhaladas foram tranquilas, embora tivessem sido necessárias várias tentativas até conseguir perfurar o couro. Era mais duro do que parecia. Assim é a pele da barriga de um homem, informaram-me. Na tentativa seguinte, experimentei um golpe direto, de cima para baixo, e atingi uma das peças de madeira. Por momentos pensei que o meu braço tivesse repentinamente caído. O choque do impacto reverberou por todo o meu ombro e a adaga caiu-me dos dedos insensíveis. Tudo abaixo do cotovelo ficou dormente, mas um terrível formigueiro avisou-me que não seria por muito tempo. Jesus H. Roosevelt Cristo! Exclamei. Fiquei parada a segurar o cotovelo e a ouvir a risada geral. Finalmente, Jamie segurou-me pelo ombro e massajou-me o braço, até a sensibilidade regressar aos poucos, pressionando o tendão atrás do cotovelo e enfiando o polegar na depressão na base do meu pulso. Tudo bem, disse eu, entre dentes, fletindo cuidadosamente a minha formigante mão direita. O que se faz quando se atinge um osso e se perde a faca? Há algum procedimento padrão para isso? Ah, sim, disse Rupert rindo. Saca a pistola com a mão esquerda e mata o filho da mãe com um tiro. Isso provocou novas gargalhadas que eu ignorei. Tudo bem, disse eu, mais ou menos calma. Estiquei a mão, indicando a longa pistola que Jamie usava no quadril esquerdo. E então? Vai mostrar-me como carregar e disparar? Não, não vou. Falou num tom sério e firme. Fiquei um pouco eriçada diante da resposta. Por que não? Porque és mulher, Cessenar. Senti o rosto ficar vermelho. Ai sim, exclamei com ironia. Achas que as mulheres não são capazes de perceber como funciona uma pistola? Olhou-me sem se alterar, a boca retorcendo-se um pouco, enquanto considerava várias respostas. Estou com vontade de te deixar experimentar, disse finalmente. Seria bem feito. Rupert estalou a língua, aborrecido connosco. Não sejas tolo, Jamie. Quanto a si, disse virando-se para mim, não é que as mulheres sejam estúpidas, embora certamente algumas sejam. Elas são é pequenas. Hã? Olhei para ele perplexa, por um instante sem compreender. Jamie soltou a respiração ruidosamente e sacou da pistola. Vista de perto, era enorme. Uma arma prateada, de 45 centímetros, da boca à coronha. Olha, disse, segurando-a diante de mim. Segura-a aqui. Apoia a arma no braço e faz pontaria por aqui. E quando puxares o gatilho, ela dá um coice como uma mula. Sou quase 30 centímetros mais alto do que tu, peso uns 40 quilos a mais e sei o que estou a fazer. Fico com uma nódoa negra quando disparo. Tu deves ser atirado ao chão, se não te atingir no rosto. Girou a pistola e enfiou-a na presilha outra vez. Eu deixava-te ver por ti própria, disse, erguendo uma das sobrancelhas. Mas gosto mais de ti com os dentes todos. Tens um sorriso bonito, Sassenach, embora sejas um pouco fogosa. O episódio serviu de lição e aceitei sem discutir a opinião dos homens de que mesmo a menor e mais leve das espadas era pesada demais para uma mulher usar com destreza. A pequena Seguiandu, a adaga que se transportava na meia, foi considerada aceitável e deram-me uma dessas, um objeto de ferro negro, pontiagudo e afiado, de aparência letal, com uns 8 centímetros de comprimento e um cabo curto. Pratiquei inúmeras vezes retirá-la do seu esconderijo, enquanto os homens observavam com ar crítico, até conseguir levantar a saia, agarrar na faca e ficar na posição certa, tudo num único e suave movimento, terminando com a faca abaixo da mão, pronta para degolar o adversário. Finalmente fui aprovada como uma lutadora novata e autorizada a jantar, entre felicitações generalizadas, com uma única exceção. Murtagh sacudiu a cabeça em dúvida. Ainda acho que a única arma boa para mulheres é o veneno. Talvez, retrucou Dougal, mas tem os seus contras, num combate corpo a corpo.